sei como devo andar. Aprendi nos filmes pra onde usar um certo ar cruel de quem sabe o que quer. Tenho tudo planejado pra te impressionar. Luz de fim de tarde, meu rosto encontra a luz. Não posso compreender, não faz nenhum efeito a minha aparição. Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão. Mantenho passo, alguém me vê, nada acontece. Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe. Onde foi que eu errei? Ainda encontro ainda encontro ainda encontro a fórmula do amor. Eu tenho a pose exata pra me fotografar. Aprendi num vídeo pra onde usar o certo arco é de quem sabe o que quer. Eu tenho tudo ensaiado pra te conquistar. Eu tenho um bom papo e sei até dançar. Não posso compreender, não faz nenhum efeito a minha aparição. Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão. Eu jogo um charme e alguém nem vê. Obrigada!